Whisky Kilo Zulu, controle, bom dia, contato radar. Positivo, saída quântica. Índio Papa Oscar, controle. M Recife, frequência ONU 2685. Ele é 320 autorizado. Pistão 90, curva à esquerda, saída Mumo Alvo, pós direto Brasília. Controle 198-5010. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Momo Albo foi direto Brasília. Momo Albo deve ser brasileiro. Solo Salvador, bom dia. São 3890, informação é a Índia. 3890, Recife, aguarda código, ajuste 1093. Aguardando 3890. 360 graus 29, autorizado a decolagem. Está sentindo tráfego, a linha aí decola, está 3171. Salvador, bom dia, está 3597, passando de ACA, rebaixa lá. 3597, continua para passar, liberado, livre, com ajuste, Salvador, 23. 7, está 3597. Tempo autorizado 1-0, vento norte 2-9. Autorizado 1-0, tá 3. 5-1-7, confirma o vento? Norte com 2-9. 2-9, gente, obrigado. 3-1-7-1, decolada 08-19-8. 19-8, boa. 200 e? Ah, positivo, o senhor pode voar com 250 nós agora. Salvador, bom dia, 3171, na sua escuta. 171 é o controle, está em contato o radar na saída da El. Afirmativo, é possível completar a direita na proa da El ou Leda? Está autorizado Leda. Leda na proa, obrigado. Subsete 22, portão 3 para puxa sonora. Círculo 7, 10, 219. 219, 35, no 7. Bom dia, o TAN 35 no 7, livrou a pista. 201, volta pena 210, pronto. 201, Thiago, 110. Aquilo, pátio 3, portão 07 do principal, TAN 35 no 7. Sala 3890. 3890, Recife, quanto conta? Pronto. Recife 330 para o Recife 58, pista 90, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 1985092. 330, 58, aerovia, Pucaracaju. 198 controle e o transponder 5012. Afirmo, esquerda pode chamar pronto, portão 8. Tá pronto. Tá 6000, ajustado 1013, chegada bom. 0590, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3290. Controle Salvador, bom dia, 35316, passando 200 até o 110, informação índia. 35316, voando para a mão para a chegada da mão, ajuste agora 1013, desça para 7000. 1013 para 7000, na proa de Amã, 5316. 597, portão 7. Portão 7, grata. O azul mantém escuta, guarda copa 1013. Mantém escuta. Aos 13, 19, 8, por favor. Aproximadamente 9, 8 graus, bom dia. controle Salvador, TAM 3201, Cordial, bom dia. 3201, controle, meu cordial, contato radar. Se vigilância, 3201, perfil da EON. Obrigado, senhor. TAM 3171, chame Recife, frequência 125. Bom dia, senhor. Bom dia. Cinco três, desça para 4.000 pés, libera restrição de altitude. 4.000, libera restrição de altitude. Controle, bom dia, Varig Log 9874, reclamação índia, cruza nível 190. Varig Log 9874, Salvador, desça para 8.000, ajuste agora 1014, 250 nós na velocidade. Redução 250, 1014, desce para 8.000, log. Para 09 na escuta, o ajuste do altímetro agora, 1014. Controle Salvador, procede 252, ciente do ajuste da informação Índia, autorizado 1060. Série 2582. Ao passar o 200, desce para 9.000 pés com 1014, 250 na hora da velocidade. Autorizado 9.000 com 1014, 250 de velocidade, Procéria 2552. Tripe 5316, desça para 5.000. 5.000, 5316. Natal. Aria e decola, web 5722. Livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 1014, 3890, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 1014, ajuste 3890. Campinas.cópia 4069, pronto, na sua escuta. Campinas 360, Pesulu 16, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, direto bridge 1985022. 9910. Total 9910, controle Salvador. Direita na saída da El, Leda bridge. Transponder 0526, confirme e o controle, por gentileza. 1985022. 5022, 198. Solicita coordenação para o nível 340, se possível, o azul 4069. Ciente, só um instante então, 1014. 1014 agora. Total, o Salvador está ali copiando. Oscar Golf Serra, agora 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Léo 120.1. TAM 3153, vetores para o sequenciamento, curve agora à direita, PROA 240, limite ao localizador. Limite ao lock, 3153. Trip 55 no meia, desça para 2.000, livre LS em forma estabilizada. Foi para o 5.3 no meia, senhor? Positivo, 2.000 com 1.014 em forma estabilizada. 2000-1014, informará estabilizado, 5316. Controle Salvador, total 9990. Total 9910, controle Salvador, prossiga. Atinge, mantém nível 170, nossa escuta para continuar descida. Desse mantém uma centena, 250 nós. Mantém 250 nós, autorizado uma centena, total 9990. Salvador, Alfa Tango Tango. Prossiga. Alfa Tango Tango passou o nível 060, solicita manter o nível 065, se possível. Que 065, o Alfa Tango Tango autorizado, confirma estimado de pouso. Estimado, Vitória da Conquista, 0915. Ok, copiado. Chame Recife agora, 1260, TRN 1288, Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado. 1260, 1288, ao centro Recife, grato, bom dia. Espera, pronto, tá 3890. Tá 3890, ali mantém. Ali mantém, 3890. Pelo Salvador, bom dia, objeto 5722, decolado, cruza 3700. Ok, conforme autorizado, vigilância, web 5722. Conforme autorizado, 5722. Força Aérea 2582, reduza para 210 nós. Log 9874, reduza para 210 nós. Parig log, inicia redução 210. Três 153, desça para 3000 pés. Uno 605, desça para 4000 pés. 4000, 605. Log 9874, desse mantenha 5000 pés. Realizado 5000, log 9874. Força Aérea 2582, desse mantenha 6000 pés. Para 6000, 2582. Total 9910, desse mantenha 7000. Autorizado para 7000, total 9910. TAM 3153, esquerda, proa 160. Esquerda 60, 3153. Gol no 605, vetor para o sequenciamento, direita agora 230, limite ao localizador. Tempo. Log 9874, vetor para o sequenciamento, esquerda proa 020, limite ao localizador. Esquerda proa 020, limite ao lock, log 9874. O TAM 3153 para o ILS, complete na 130, desça para 2000 e informe estabilizado. Vai reportar estabilizado, 3198, controle, 19898. 98, obrigado, até a próxima. Voo 642, pronto para a Copa. Um minutinho só. Vai para Recife, ó. Recife, 1260-3201. 360, obrigado, bom dia. Estabilizou no lock, 5316. Passa Duna, torre 1863516. 1863516. Gol no 605, esquerda 200. Esquerda 200, 605. Gol 1804 novamente, com informação de posição 05. 804, Galeão, aguarda cópia, 1014. 094, aguarda cópia, 1018. 642, está pronto para cópia. Back Roger, 3890. Do Recife, 390, para o Isco 58, pistão 0, esquerda, Pucaracaju, controle 198, 5023. voo no 642, autorizado 390, superior 58, decolando da 10, curva na esquerda, Pucaracaju, 19 controle, 5023, transporte. 5023, esquerda após, chama pronto no 612 ou no 642. Tá bom, obrigado. Zero pouso. Livre pouso, 53 no 6. Mandou 366, fazer o ILS. Whisky? Livre 366. Obrigado, 66. O Força Aérea 2582, leitor para o sequenciamento, direita 240, limite ao localizador. Direita 240, limitado pelo LOC 252. Log 9874, Rui Duna. Direto Duna, da presente, Log. Voo no 605, desça para 2.500 pés, informe passando 366. Ok, sim. Então estamos autorizados, Galeão, nível de voo 360, inicialmente Upper Whisky 0 e Dev, Upper 9887. Decola pista 10, cruzando direita após, perfil da Dael, Leda, após Leda de Dev. O controle Salvador 1998, código transponder 5027, voo no 804. Correto, no 804, portão 5, chamaremos, voo 8, Salvador, bom dia, voo 1715 na posição 4, ciente da informação e de autorização de tráfego Brasília. Webjet 5722, chame o centro Recife, 12685. 5, Webjet 5722. Voo 1605, confirmador. Salvador 366. Salvador 366 fica agora na sua proa 2, 120. Informe estabilizado. Quando é estabilizado, 605. Ó, 3153 está estabilizado. 3153, chame torre agora, 186. 186. Autorizado Brasília, nível 360, via Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil da Gol e transição ao fito, controle 11935, aciona 5033, voo 1715. Direita após, chame pronto. Botará. 80, reduza para 1709. Positivo. O log 9874 para 2000, livre LS, em forma estabilizada. Já estabilizado para 2000, full ILS log. Positivo. Total atinge 050. Mantenha. Mantenha. Log 9850, vou na proa de Duna. Firmando o total 9910, vou na proa de Duna. Força aérea 12582, reduza para 1709 e desça para 3.000 pés. A 3.000 pés com 170, 2582. O log 9874, 2000, livre LS, em forma estabilizada. Arg log 9874, está full ILS. Positivo. Aguarde transferência junto à torre, livre LS. Completou ILS, 605. No 605, chame torre agora, 186. Obrigado. Total, mantém 050. Desça para 3.000 pés, o total 9910 na proa de Duna, da presente. Ok, Duna para 3.000, total. Copy. Copy. Autorizado Guarulhos 360 para o IC 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. 19.8.5030. Agora não está livre. 360 Guarulhos, WY 50, decola, curva direita da El Leda, 198-5030, gol no 607. Da El Leda Bidev, chame pronto. Forceira 2582, nesta por intercept, inicie redução para aproximação, informe estabilizado. Informe estabilizado, desça para 2.000 pés, reduzindo para aproximação. Eu reduzindo para aproximação, 252. 9874, passa a Duna, torre 18-6. 18-6, bom dia. Pulseira 2582 seguirá o tráfego à frente, um Boeing 737-400 agora com 140 de ground, inicia redução para aproximação, o tráfego agora 5 milhas à frente, forma estabilizada. O total 99-10 reduza para 1-7-0-9 na proa de Duna, desça para 2 mil pés em forma estabilizada. Descer para 2 mil pés, reportagem estabilizado, inicia da redução 1-7-0-9, total 99-10. Guardião 05, reporte pronto, comandante de voo, nem informa que o rádio intensidade 1. Guardião 01. Reporte pronto para iniciar. Guardião 05, pouso autorizado no 0, vento norte, 8 nós. Quem é aquele pouso, 605? Guardião 01, na Cultura Norte, 030 graus, 39. Filho do externo, trem baixo checado. Economia 05, com tráfego, helicóptero, vai decolar daqui 17, Cultura Norte. Quem é que 605, filho de pouso, 10? Reduzido, Eco 135, está com 130 de ground, em forma estabilizada. Zero da paciente. Puxa funcionamento 1642 no meia, bom dia. A dúzia, aborda só um instante no 1642. 9.1, puxa funcionamento. Cortado, poderia repetir, por favor, para o 5-5-3-1-6? 5-3-1-6, prossegue agilizando remoto no 3. Positivo, 1-3 em frente. No 642, no portão 612, aguarda. Aguardando. Está aguardando transferência. Para norte, aguardando transferência, 01. Autorizado, azul, chame táxi. Livre para o táxi, 4-0 menor. De 1 hora, POV 04. Zona 53, solo os 32, direita no 19. 29, meia da cima. Log, pouso autorizado no 0, vento 340 graus, 59. Beleza, pouso, log. Parte principal. Alfa Kilo, pátio 3, porta para ingresso na parte principal. O gol enquanto aguardo o push pode acionar na posição. 1643. 19801. Push. Obrigado. Ingresso para o pátio principal, tá 3, zona 53. Agilizando, portão 8. 8, tá 3, zona 53. No 642, coordenando com a equipe de solo, após o TAM, a retaguarda tá livre, portão 62. Após o TAM, tá livre, inicial push, 642. A gente continua com a pista livre, 614. Aguarda a pista livre, 2582. Oi, Salvador, muito bom dia, total 99-10. Total, bom dia, ajuste 614, é o segundo na aproximação. Positivo, segue a aproximação, total 99-10.